Se liga aí, eu queria fazer um bagulho do estilo Javan. Seu fruto do pecado, uma maçã. Despertando nas preto o calor do sol da manhã. Esquentando ela, sem nem um cobertor de lã. Deixando ela suadinha, tipo nem é com amanhã. E eu me sentindo o próprio Deus Tupã. Mas quem sou eu? Um simples plebeu, nem um galã. Só que pra elas, meu coração é eterno divã. Se pã, é só se abrir e sentar no meu colo. Que eu vou ser um psicólogo. Faço até um monólogo, com verso em verso. Esparramando meu leite, uma lady que me deixa submerso no universo de puro tesão, cês não sabem. Cês mexem com essa emoção. Aí eu me masturbo e caio no ridículo. É muita treta, mas eu me curvo pra esse estímulo de 5 contra 1. Que ali eu sou refém de uma viagem, tem uma pá delas no arém. Porém, tô sozinho na minha cama, sonhando tá do lado de uma dama africana que diz que me ama, derramando seu mel. Vai levando pro céu esse bravo guerreiro que segura sua lança, a caça do amor. Perdendo o pudor pra uma irmãzinha de cor. Preta mulher, preta mulher. Virei tudo aquilo que você quiser. Meu doce pecado, minha tentação. O que eu quando tesão. Quero você te ter sempre mais. Tu vem, vai te mostrar como faz. Se é bom pra mim, é bom pra você. Hipnose, anestesia, não sei o que acontece. Esquece, só sei que quando elas passam a gente mexe. Vendo como tudo aquilo mexe enquanto vai. Vem, vai, tento tirar isso da cabeça, mas não sai. Pensa até demais. A gente elogia, mas tem umas que se incomoda. Não gosta, não olha, tipo faz pouco caso. Mas se ela deixar, vou chegar, se bater em caso. Não sei se vem ao caso, o fato é que é real. Não adianta ter presença, se é muito na moral. Se ficar pagando pau, é mal. Passa vontade, como dá vontade. É forte, é de verdade. Já penso umas maldades, chegar daquele jeito. Pegar de verdade, neluz ela direito. Se bater, dá uns tapa daqueles com vontade. Dá um molho no barato, um pouco de agressividade. Mas antes, na hora de chegar, só na calma. Falo que ela quer ouvir aquilo que ela sente falta. Se homem tá em falta, e preto, eu tô aqui pra te divertir com o brinquedo que te faz rir. Nasci pra te satisfazer. Me dá uma chance que eu mostro tudo que eu sei fazer. Pra você ver que a nossa química é nervosa. Quero você, pretinha maravilhosa. Preta mulher, preta mulher. Virei tudo aquilo que você quiser. Meu doce pecado, minha tentação. O ar que eu respiro quando tesão. Quero você te ter sempre mais. Tu vem, vai te mostrar como faz. Se é bom pra mim, é bom pra você. Porque eu tô aqui pra te dar prazer. Preta mulher, preta mulher. Virei tudo aquilo que você quiser. Meu doce pecado, minha tentação. O ar que eu respiro quando tesão. Quero você te ter sempre mais. Tu vem, vai te mostrar como faz. Se é bom pra mim, é bom pra você. Porque eu tô aqui pra te dar prazer.